Boas noites, sapinhas e sapinhos de todas as lagoas, gotinhas e gotinhos de todos os rios do mundo. Estamos aqui numa noite muito encantada em Governador Valadares com a nossa amiga... Vilsara. Vilsara. E aí, Vilsara, como é que anda? Ai, beleza. É? Ô, companheiro. Chegou aí nosso companheiro Claudinho também. Então, Sara, a gente ouviu dizer que tu é uma raizeira. Ou tu mesmo nos falou, eu sou uma raizeira. Sim. O que, que isso quer dizer? Ah, quer dizer que eu adoro as plantas, eu tenho aceitado... Boa noite. Tenho, assim... Sempre tive muito contato, né, com as plantas e herança da minha mãe. Minha mãe, ela foi criada na roça e eu herdei essa coisa, né, de plantas medicinais, de terra, de... Então, ela me passou isso. E a coisa que eu sempre gostei, na minha cidade, né, que é interior, eu... Tive uma loja de produtos naturais onde eu ia às matas coletar as plantas, desidratar, secar, ensacolar e colocar na loja para vender. E só vendia mesmo fitoterápico e plantas medicinais que eu mesmo coletava aqui da região, né? E dentro dessa área alternativa, né? Que eles dizem alternativa, que hoje é complementar. Eu fiz vários cursos, né? Eu fiz iridologia. Primeiramente, eu fiz aquele curso do Ferrin, na época que eles diziam. Ferrin? O que, que é esse? Que é um curso de... Como fala? Esqueci o nome. Foi até em Periquito que eu fiz o curso. Mas eu já tinha minha loja, chamada Panaceia. Panaceia. O que, que significa panaceia? A etimologia da palavra significa remédio para todos os males, etimologicamente falando, né? A palavra panaceia. E a minha loja chamava Panaceia. Eu fui mandada embora da prefeitura que eu trabalhava na época, no Mobral, por perseguição política, né? E eu abri a loja. E eu sei que eu fiquei 28 anos com essa loja. Aí depois eu fiz curso de iridologia aqui em Governador Valadares, fiz curso de fitoterapia e, por último, eu fiz curso de homeopatia, onde eu falo que foi um divisor de águas na minha vida, porque eu antes e depois da homeopatia, assim, foi uma transformação enorme. Uhum. E é o que eu gosto de fazer, tratar com as plantas, né? Isso, eu adoro isso. Que lindo. E tem mais raizeiras nessa região? Sim. Inclusive, aqui tem associações, né? Tem uma associação no qual eu participei de muitos cursos, mas depois que eu comecei a estudar, eu perdi um pouco de contato pelo fato de eu estar fazendo um curso de farmácia e eu não ter tempo, porque na nossa faculdade não tem... O campus ainda, ela é a UFJF, campus Governador Valadares, mas eles não construíram ainda a sede. Então, a gente estuda no Pitágoras, estuda em outros prédios e funciona o dia todo, não tem como eu me dedicar mais, né? Mas eu fui fazer farmácia para complementar meu curso mesmo. Eu falo sempre que eu nunca vou ser uma farmacêutica, eu vou ser sempre a terapeuta, ou, né, a raizeira mesmo, porque eu não tenho quase contato nenhum com alopatia, eu não uso alopatia, né? Eu tenho 52 anos e não tenho nada de remédio para hipertensão, nem para diabetes, nem para nada. Tudo que eu uso mesmo é a base de raízes, de plantas, muita homeopatia. E, assim, a homeopatia e plantas é a minha vida, né? E na minha trajetória, eu encontrei o professor Reinaldo, de botânica, que a gente se dá muito bem, e ele dá maior força para mim continuar, porque eu tenho assim, uma carga muito pesada por questão de morar fora, trabalhar fora e ter que me deslocar para vir estudar. E esse curso, para mim, eu estou só adquirindo mais conhecimento, porque eu falo mesmo com os professores, eu tô tendo conhecimento, porque certificado mesmo eu não quero. Assim, em termos, né, para mim trabalhar numa farmácia alopática, eu não vou fazer isso. Né? Então, teria como eu trabalhar com a fitoterapia, que hoje a gente já estuda no curso de farmácia, e estuda a homeopatia também. Então, estou tentando ver o que é do curso de extensão para um curso, num curso superior nessa área. Então, é para isso que eu estou aqui lutando. Né? Entendi. E qual que é o trabalho de uma raizeira? Nos conta um pouquinho, para quem não conhece a lida de uma raizeira, desde da colheita, como tu falou, né, de guardar a erva até usar as doses. Conseguiria contar um pouquinho para a gente como é o dia a dia de uma raizeira? Olha, quando eu tinha minha loja em Itaiumi, eu conheço praticamente quase o município todo em Itaiumi. Por que eu fazia? Eu trabalhava geralmente a semana e os finais de semana era o que era. Eu tinha uma moto, eu ia para as roças, né? E o que faltava na loja, ou o que era de mais comum ou mais indicado para as doenças encontradas na cidade, eram as minhas coletas. Uhum. Então, eu tenho muitos livros, né, onde fala os nomes medicinais, as dosagens e as indicações. Então, era assim, chegava o cliente e falava que estava sentindo isso, aquilo, e algumas vezes a gente já sabe mesmo, né, o que a pessoa estava sentindo, e a gente indicava. Se não tivesse, eu teria que ir à roça, coletar, né, geralmente na lua minguante. Na minguante. Porque as plantas, elas conservam melhor sendo tiradas na lua minguante. Até uma coisa meio né, meio estranho, porque antigamente os índios, por exemplo, se eles passavam mal, eles iam à mata, né, e coletavam em qualquer lua. Mas o pessoal os mais sábios, os pessoal da roça, eles falam que para conservação realmente a planta não perde, ela tem uma durabilidade maior. Aí eu colocava secar, tinha uma área onde eu colocava as plantas secando, ensacolava com os nomes e começava a indicar. Né? Então, essa era assim, passei quase 28 anos fazendo isso. Né? E a minha casa, até hoje, minha casa tem muitas plantas medicinais que eu cuido, que eu, às vezes, tiro muitas mudas de plantas e não tenho local para plantar, e eu vou dando para as pessoas, sabe? Fazendo esse trabalho de pegar as mudas e, né, um jeito de começar o pessoal a plantar. Se eles não plantam as árvores, que pelo menos as frutas sirva para, né, começar a reflorestar isso aí, porque a coisa está realmente muito, muito, muito triste, né, esse desmatamento todo. Então, assim, minha vida geralmente é dedicada a isso, o estudo ou as plantas. Eu estou sempre nesse meio aí. Entendi. Sabe? E nos conta um pouquinho das queridinhas dessa região, das nativas. Qual que é uma... Plantas. Uma raiz nativa poderosa dessa região aqui do Meio Rio. Olha, aqui eu não sei, mas é bem parecido com a minha região, porque a minha cidade, chama Itaiumi, ela é localizada a mais ou menos 60 quilômetros daqui. Lá eu coletava muito e coleto ainda, inclusive há poucos dias eu fui. É uma raiz muito, muito indicada, que chama-se abútua. Abútua? Eu não me lembro o nome científico dela, mas o nome popular é abútua. O pessoal da roça fala buta. Buta. Isso. Ela é indicada assim, para colesterol, para triglicérides, para glicose alta. E ela foi assim de um marco muito muito importante assim na minha vida, né? Depois da Panaceia, porque a Panaceia é o que tem de mais comum lá, e que é onde que levou o nome da minha flora, né? Que ela é muito indicada para um problema assim, que é muito comum na nossa região, que são cálculos renais. Então, eu fiz um estudo da abutua com outras plantas medicinais que atingem o fígado, os rins, e desenvolvi um fitoterápico para pedra nos rins. Olha só. E esse fitoterápico, eu tenho ele lá, eu faço e eu vendo ele, porque é uma forma que está me ajudando a vir para Valadares, né? E ele é muito bom, ele realmente funciona, sabe? Ele foi testado, eu tinha desenvolvido há bem tempo, são 7 plantas medicinais, e uma delas é a abutua. E um colega meu chegou dos Estados Unidos com uma pedra de 1,2 centímetros. E reclamou comigo: Sara, eu vou ter que fazer cirurgia porque a pedra é muito grande e é muito cara, você não tem nada aí não. Eu falei assim: olha, eu tenho esse remédio aqui que eu desenvolvi há muito tempo. Aí eu dei para ele e falei assim: olha, eu vou te dar esse fitoterápico e você vai me fazer o exame antes e o depois. Ele pegou, eu dei para ele 6 vidros de 60 ml cada. Aí com 4 meses, eu estava em casa lavando roupa à noite e ele virou, me ligou aqui de Governador Valadares: Sara, oi Sara. Eu falei assim: o que, que foi? Ele falou assim: estou saindo do hospital. Eu falei assim: ai Juninho, o que, que foi? Ele falou assim: não, pode patentear o seu remédio, porque eu não tenho nada nos rins. Limpou tudo, não tem pedra, não tem nada. Aí eu peguei e falei assim: nossa, mas que legal, cara, muito bom. Aí eu continuei, né, fazendo esse fitoterápico e hoje eu vendo ele. Não posso divulgar o nome das plantas, porque quem sabe futuramente eu posso estudá-los, né? Eu fazendo farmácia agora, eu posso desenvolver. E, infelizmente, se a gente soltar, as indústrias farmacêuticas vêm, roubam a sua fórmula, começa a vender aí por preço caro, né? E aproveita da gente que estuda, que vai, que colhe, que faz, né? Porque as indústrias farmacêuticas, é isso aí, elas só estão aí para angariar dinheiro. Porque, na verdade, a alopatia cura o quê? Praticamente nada, né? E as plantas, você vê o poder curativo delas, assim, numa simplicidade tão grande, né? Sem efeitos colaterais, né? Sem dar aquele baque na pessoa, sem colocar a pessoa bobada, né? Então é isso aí. Então minha vida é sempre assim. Eu acho que eu fico falando com Deus assim: Deus, você tá sempre me testando, né? Porque sempre que eu estou com alguma coisinha, algum malzinho, aí eu vou lá, pego meu livro de homeopatia ou as plantas e tomo aquilo ali e melhoro. Então, assim, é muito legal. Eu sinto a presença de Deus muito grande, assim, nas plantas, no poder curativo que ela permite a gente fazer. E indico muito, sabe? Eu sei, eu indico. E é assim. Que ótimo. Para essa questão da nossa água, tu sabe o que todo conhecimento das raizeiras pode nos ajudar? Ananda, eu, assim, eu poderia até, eu acho que na área da homeopatia, eu acho ela mais, eu acho mais precisa, porque a minha professora, ela mora em BH, e ela sempre no curso, eu fiz homeopatia em 2006 a 2009, eu fiz 4 anos de homeopatia, e ela sempre assim, ela tem cada sonho muito legal, né? Ela falava assim: é que a gente vai ter que começar a jogar homeopatia no ar, na água, para ver se energiza e começa a limpar essa poluição toda que está tendo aí, né? Mas eu agora, no momento, eu estou assim, muito dedicada às minhas disciplinas, que não são fáceis. Porque, na verdade, o curso de farmácia ele chega a ser muito mais difícil do que até o curso de medicina. Porque o farmacêutico, o curso estuda muita química, a química de tudo, né? A química orgânica, a química analítica, as químicas todas da vida. Agora, a medicina já estuda mais anatomia, já estuda mais o corpo humano. Então, os professores falam mesmo, o farmacêutico ele é uma pessoa muito preparada, porque ele estuda tudo. E, no momento, eu não estou tendo muito tempo para me dedicar às plantas. Eu acredito que, assim que eu me formar, eu estou pensando em trancar o curso agora, no final do ano, eu já vou já me dedicar mais, né, estudar mais, e agora eu estou assim, até mais apta a ter uma visão maior sobre a homeopatia, porque o curso que eu tenho era de extensão da Universidade Federal de Viçosa. E hoje eu já estudei muita coisa que eu posso aplicar no meu curso de homeopatia, né? Então vai ser legal. Assim que eu puder, eu vou ter um tempo maior para mim fazer essas coisas. Mas, no momento assim, tem muita, muita, muita homeopatia legal que poderia ser aplicada na água, nas plantas, para ver se, né, se daria força e energia para que nascesse, para despoluir. Tem muita coisa boa, né? O ar, tudo. Tudo, tudo tem na homeopatia. Homeopatia, eu falo que é divina. Homeopatia é divina. É muito legal. Pena que não dá lucro, né? Então, é por isso que a homeopatia ela foi deixada no nosso país, por isso. Porque qualquer pessoa pode fazer homeopatia. Porque a homeopatia é do simples. Ela não precisa ficar estudando em faculdade para você entender. Porque vê muita sensibilidade. Você vê muito intuição, sabe? Muito legal. Às vezes você não tem noção daquilo que a pessoa está sentindo. Mas aí vem uma coisa em você, na sua mente. Você intui aquela homeopatia, indica e dá certo. É muito legal a homeopatia, muito, muito. Eu amo. Que linda, Sara. E aqui nessa região, tu conhece outras raizeiras? Conheço sim. Né? Na associação sempre tem cursos aqui. Eu conheço aqui, muito famoso aqui, o Sozé Raizeiro. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de encontrá-lo. Ele fica aqui no mercado ali, na Quintino Bocaiúva. Tem a esposa dele que está dentro do mercado, que sempre está participando de cursos também, né? Então, tem alguns terapeutas aqui, mas eu não conheço tudo, né? A gente, às vezes, não tem tempo. Mas tem pessoas muito bacanas aqui, tem terapeutas muito bons aqui, muito, muito. Existe alguma associação, alguma organização, algum encontro de raizeiras aqui? Sim. Essa associação mesmo, que ela acho que... Como se chama? Anual. Olha, acho que é a TENAB. A TENAB, se não me engano. E nós já fomos até Brasília com o encontro de alguns deputados lá, porque o deputado federal que tem aqui, Leonardo Monteiro, ele sempre participa dessa associação e ele que está sempre em defesa dos terapeutas dessa área natural. Então, ele nos levou lá para um encontro, nós tivemos até com o Luiz Erundina, com o pessoal falando da área fitoterápica, né, da área alternativa. E ficou até na época do presidente Lula assinar alguma coisa, porque, na verdade, os terapeutas eles não tinham um certo amparo. A nossa profissão de terapeuta não era reconhecida a nível federal. Né? E olha que a nossa sabedoria é uma sabedoria milenar, né? Inclusive até Jesus mesmo, né, tinha as plantas que ele falava, tem isso. Ah, é? É, e você vê no Oriente, né, China, Japão, Índia, todos eles utilizam o quê? De plantas. A medicina lá é totalmente voltada para a cultura das plantas, né? Mas o nosso país, como as coisas são assim, a gente não era reconhecido como terapeuta. Então, Lula, na época, ia assinar alguma coisa, nós fomos lá para reivindicar, mas eu, sinceramente, que eu já estou muito afastada, porque eu comecei meu curso em 2013, então, em 2013, eu fiquei o trança-trança. Né? Eu trabalhava lá à noite e o dia ficava o dia todo aqui. Então, eu estou nessa correria desde 2013, estou um pouquinho afastada. Uhum. E qual tu acha que é o papel das raizeiras no processo de regeneração do Rio Doce? Olha, eu acho que tem um papel assim, importante, porque os ribeirinhos, né, os índios, né, o quanto que foi prejudicial, os pescadores, né, e tem esse processo mesmo, né, de desintoxicar por causa dos metais que estão, né, no rio. Até mesmo que eu acho assim, que, infelizmente, foi uma forma de alerta, porque o nosso esgoto é todo jogado, era jogado no Rio Doce e continua sendo. Ipatinga está tão próximo aqui, tem tratamento de esgoto. O governador Valadares não tem. Sabe? Então, quer dizer, a poluição no rio já estava sendo feita há muito tempo. Agora piorou muito. Mas é uma questão de alerta. A população tem que pressionar os políticos para que faça esse aqui, tirar o esgoto do que joga ali no Rio Doce, né? E a tecnologia está muito avançada, né? Então, eu acho que tem, como eu já sempre, né, a gente acompanha, se a Samarco quisesse, ela teria como despoluir, né? Tem métodos, tem processos que os professores da gente, que são químicos, falam que se eles quisessem, eles podiam retirar esses metais que estão aí. Mas, infelizmente, não tem justiça, o nosso país não tem, né? Tão complicado a nossa vida. Eles não têm seriedade, né, com a natureza, não têm respeito com nada, com as pessoas. Então, é isso, mas forma... Eu acho que tem sim, tem algumas plantas que tiram muita coisa, despolui o rio, tem homeopatias que poderiam ser jogadas, porque é utilizada, por exemplo, muita homeopatia no caso de plantas, né? Nos cafezais eles estão usando muita homeopatia, né? Animais, hoje está dando certo, são homeopatias para tratar os animais, humanos nem se fala, né? Então, seria uma forma, sim. Eu teria que me dedicar, assim, ler mais para poder estar falando assim, né, mais aprimorado a respeito. Entendi. E aí? A parreira, a mangueira? Mais algum convidado tem alguma pergunta, alguma frase para trazer para a nossa amiga Sara? E aí, Sara, se tu pudesse mandar um recado para as crianças da bacia do Rio Doce, o que tu mandaria para elas? As crianças têm que se dedicar, né? Têm que começar a sensibilizar os adultos para que eles não poluem os rios, para que eles mudem a forma de pensar, porque esse rio para nós aqui é essencial, é básico, é vida aqui para nós, né? É isso aí, as crianças é que tem que mudar, é o futuro, né? É eles que tem que... E os professores começar a fazer um trabalho na escola com relação a isso, porque só assim que as coisas mudam, né? Uhum. É através da conscientização e de que vem agora mesmo, que vai brotar agora, que vem de baixo, né, para as crianças mudarem isso, né? Então é a seriedade com a educação. Acho que a educação é básica. Boa. Se tu fosse um peixe, que tu falaria para o Rio Doce? Nossa, a gente estava aqui, né? Eu estava lá na Univale, nós estávamos aqui. Foi muito triste. A gente vê aquele tanto de peixe sem respirar. Não tinha como fazer nada. Não sei, eu acho que a gente nunca pode perder a esperança, né? Eu falaria que a gente tem que esperança de que as coisas vão mudar e que ele volte a viver o nosso rio. Vai voltar sim. Mais algum recado? Mais alguma palavra de inspiração? Sim, eu acho que com relação à homeopatia, eu acho que, assim, eu tinha tanta vontade de fazer o curso porque minha mãe sempre me incutiu isso. E quando eu fui estudar, em 2006, em 2007, eu tive um meu primeiro caso que foi muito interessante, que foi, assim, básico na minha vida, sabe? Porque eu encontrei uma senhora de 72 anos. Essa senhora, ela já era idosa e ela tinha uma ferida nos dois pés que estava em carne viva há 9 anos. Então, essa ferida era uma ferida crônica. E eu, no segundo ano de homeopatia, a sobrinha dela chegou até a mim e falou: Sara, olha, minha tia mora em Ipatinga e ela está com uma ferida na perna há muitos anos. E ela já teve em vários locais, São Paulo, Vale do Aço todo, Governador Valadares, Belo Horizonte, e os médicos não conseguem se curar aquela ferida. Você não quer tentar, não? Aí eu virei para minha colega, que é enfermeira, e falei assim: olha, eu posso tentar, eu não vou te garantir, porque eu estou começando agora, o meu segundo ano de homeopatia. Aí ela virou assim: então tá bom, eu vou trazer minha tia. A dona veio e nós começamos o tratamento. Na época eu não tinha um celular para fotografar. Aí depois eu comprei um celular e fotografei o passo assim, bem depois. Eu sei que aquela ferida estava nos dois pés, muito grande, soltava aquela água em carne viva. Na hora que eu olhei aquela ferida, eu falei assim: meu Deus, o que que eu faço? Que eu pensei que fosse uma coisa mais simples, e não era. E comecei, com 9 meses, a ferida estava cicatrizada. Aí, o que que me provou? A homeopatia, ela não tem idade, porque 72 anos já é uma pessoa idosa. Uhum. A homeopatia não tem esse lance, porque na alopatia se fala que doença crônica não tem cura. Se tinha 9 anos a ferida e conseguiu cicatrizar, era uma ferida crônica. Então, com a homeopatia, tem cura. E nesse período, eu trabalhava na Polícia Militar como atendente do 190, e chegou uma cabo para mim e falou assim: Sara, a minha cadela está com 45 dias e está morrendo, está despelando o corpo todo. E eu já perdi há pouco tempo, eu perdi uma cadela e agora eu não queria perder essa. Você não quer dar umas homeopatias para ela, não? Eu falei assim: ah, dou, uai. Aí eu fui fazer a anamnese, né? Com a dona da cadelinha. Aí o que foi que aconteceu? Ah, a mãe dela morreu no parto. Eu falei assim: ah, tá. E ela está despelando o corpo todo. Aí fui nos meus livros, vi, né, o que estava acontecendo com ela. Ela ficou sentida porque a mãe morreu no parto. E ela latia a noite toda. E estava só emagrecendo. Aí eu peguei, olhei no livro, dei as homeopatias com 20 dias a cadela. Eu tenho uma foto dela com a cadela enorme, sabe? Linda, uma pastora alemã. E aí, o que veio me provar? Que a homeopatia cura animais. Que eles falam que as pessoas, às vezes, por você toma aquelas gotinhas lá, você é curada porque você colocou o pensamento positivo que aquilo ia te curar, aquilo não vale nada. A maioria das pessoas fala. E o animal, como que faz? O animal não acredita em nada, não. E curou também. Então, a minha monografia do curso de extensão de homeopatia foi nessa análise aí. Então, as coisas vieram me provar que realmente, né, não tem idade, a idade não tem cronicidade, era uma doença crônica, e que os animais também são curados com a homeopatia. E eu comecei a usar a homeopatia. Eu era uma pessoa muito nervosa, eu era muito irritada, eu era chata mesmo, sabe? E a partir daí você vai tomando, você vai começando a se harmonizar. Então foi muito bom. É isso aí que eu tenho. Eu acho que as coisas sempre encaminham pra gente, né? Com certeza. Então, diretamente do nosso pátio encantado, em Governador Valadares, uma salva de chuva para a bacia do Rio Doce. Nossa. Uma salva de chuva para as nossas raizeiras, para todas as curandeiras, os curandeiros. rezadeiros e a força de regeneração da nossa bacia. Ahá. Boas noites.